você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é legal. Pensando em você, não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu, não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. César Menotti e Fabiano, não era eu, aqui dentro do Conexão Sertaneja, que não para. Tem o Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras. Um metro e 65 de pura beleza, resolveu tentar a vida de outra maneira. E se apaixonou pelas noites de São Paulo. Sempre muito maquiada e tão bem vestida, decidiu enxergar de outra maneira a vida. E o que era só desejo se tornou pecado. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa. Lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, ah. As negras tomaram o lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram o lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah. Levada para um mau caminho, conheceu de tudo: malandragem, álcool, drogas e o submundo, que se esconde atrás de toda madrugada. Anjo esquecido numa esquina da cidade, que tenta encontrar no escuro a felicidade, à procura de um príncipe que nunca vem. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa. Lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, ah. Lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram um lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. Um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah, ah. Conexão Sertaneja. Aô,

essa música linda, Taíme Thiago, perto de mim no Conexão Sertaneja. João Lucas e Diogo, água na boca. Vamos pro intervalinho, é o primeiro intervalo do nosso programa, a gente volta já. Daqui a pouco, você vai ouvir. Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô. Chapado, travado, perdi o rumo de casa. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Na sua quinta-feira, Conexão Sertaneja. Trio Bravana, galera baladeira. Vamos festar, a noite é quente, pra gente se pegar e se rolar, pra se beijar, pra se entregar e apaixonar. Vai ser só ficar, e depois de se perder, a vontade vai bater da gente se encontrar. Ah, ei, vem cá, caímos na zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Let's get together. Solo e relação. Noite feliz, venha pra cá. Hoje tem festa, Trio Bravana vai tocar. Vamos curtir, vamos festar, a noite é quente, pra gente se pegar e se rolar, pra se beijar, pra se entregar e apaixonar. Vai ser só ficar, e depois de se perder, a vontade vai bater da gente se encontrar. Ah, ei, vem cá, caímos da zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Vamos todos juntos. E vem cá, caímos na zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Caímos na zoeira, nossa farra tá legal, a galera é baladeira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let's get together. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo e Rolation. Você está no Conexão Sertaneja. Eu sei que não faz diferença agora. Foi você mesmo aqui e quis ir embora. O tempo vai se encarregar de tentar me consolar também fora. Eu sei que pra você não interessa, mas é que eu tô aqui sofrendo a peça. Chorar, gritar não vai mudar, mas tenta só me escutar, não me ignora. Eu te amei mais do que tudo, porque eu não sei. Você foi meu mundo, perdoa, mas eu só liguei pra te dizer simbora. De tanto que eu te amei, não dá pra escrever no só papel. Eu te daria as estrelas do céu, te levaria para o paraíso. Que eu te amei, eu buscaria o sol e a lua. Te entregaria e diria sua, só pra ver o seu lindo sorriso. De tanto que eu te amei. Eu sei que pra você não interessa, mas é que eu tô aqui sofrendo a beça. Chorar, gritar não vai mudar, mas tenta só me escutar, não me ignora. Eu te amei mais do que tudo, porque eu não sei, você foi meu mundo. Perdoa, mas eu só liguei pra te dizer. De tanto que eu te amei, não dá pra esperar no só papel. Eu te daria as estrelas do céu, te levaria para o paraíso. De tanto que eu te amei, eu buscaria o sol e a lua. Te entregaria e diria sua, só pra ver o seu lindo sorriso. De tanto que eu te amei, eu buscaria o céu e a lua. Te entregaria e diria sua, só pra ver o seu lindo sorriso. De tanto que eu te amei, de tanto que eu te amei, de tanto que eu te amei. Espartaco, de tanto que eu te amei aqui. Conexão Sertaneja. Quanta música boa, hein? Abrimos com o Trio Bravando e não para não. Zé Ricardo e Thiago, tô ruim. Galera, Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Tá dando uma de santa, tá dando uma de moça, moça, moça, mas tá dando é outra coisa. Tá dando uma de santa, tá dando uma de moça, moça, moça, mas tá dando é outra coisa. Fez 18 anos.

desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Conexão Sertaneja. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Sou bom de viola, não tenho boina invernada, nem caminhonete importada, mas tinha uma vida boa. Mas de repente foi grande a minha vida. Cismei de pular a cerca, briguei com a minha patroa. Ela me deixou, eu fiquei assim de bar em bar, tomando cachaça pra disfarçar. Outra mulher não me satisfaz. Tô que nem cachorro de porta em porta querendo dono. Tô baqueado nesse abandono. Pois dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Semana passada eu estava num barzinho, tomando ali um chopinho, quando vi passar na rua a minha ex estava acompanhada, sorrindo toda abraçada, e a saudade continua. Já tomei cerveja, já mandei pinga, não resolveu. Paixão em mim chegou e bateu. Nem sei porque fui amar demais. Vou encher a cara, vou dar trabalho, vou dar fiasco. Eu tô berrando igual boi no pasto. Pois dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. Desgramou o Goiás, desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. A mulher foi embora e dessa vez desgramou o Goiás. João Carreira e Capataz desgramou o Goiás. Lucas e Diogo com Gustavo Lima Refúgio. E o sucesso rolando no melhor programa de música sertaneja de todo o Brasil. E você juntinho com a gente, isso é bom demais. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco, você vai ouvir. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. É sucesso um atrás do outro. Conexão Sertaneja. Clão de Bai Rafael, amei, amei. Hoje não vou te ligar, vou sair com a minha galera. Tem mais de 20 querendo meu beijo, essa noite me espera. Eu vou sozinho porque seu ciúme eu já não aguento. Tá dos piores, você tá se achando a melhor do momento. Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade no meu coração. Só volto quando o sol raiar e quando eu chegar não quero confusão. Porque eu curti a noite toda sem você. Nem sua falta eu senti pra te dizer bem a verdade. Eu bebi até champanhe, eu estourei. Foi mais de 10, não faz pergunta, eu tô feliz, amei, amei. Não foi você que eu amei. Eu tô feliz, foi mais de 10. Hoje eu não vou te ligar, vou sair com a minha galera. Tem mais de 20 querendo meu beijo, essa noite me espera. Eu vou sozinho porque seu ciúme eu já não aguento. Tá dos piores, você tá se achando a melhor do momento. Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade no meu coração. Só volto quando o sol raiar e quando eu chegar não quero confusão. Porque eu curti a noite toda sem você. Sem sua falta eu senti pra te dizer bem a verdade. Eu bebi até champanhe, eu estourei. Foi mais de 10, não faz pergunta, eu tô feliz, amei, amei. Porque eu curti a noite toda. Pra te dizer bem a verdade. Eu bebi até champanhe, eu estourei. Foi mais de 10, não faz pergunta, eu tô feliz, amei, amei. Foi você que eu amei. Eu tô feliz. Foi mais de 10 que eu bebi. Amei, amei, amei, amei. Conexão Sertaneja. Bruto demais. Mais de você, eu queimei tudo que deixou no quarto: as roupas, o porta-retrato e as cartas de amor que mandava, jurando que amava. Pra não lembrar mais de você, até mudei de cidade, mas isso só aumentou a saudade. Porque na verdade o amor veio dentro de mim. Pra não lembrar mais de você, já busquei outros beijos, motivos pra não te querer. Pra não lembrar mais de você, tô em guerra comigo, porque não consigo viver sem teu amor. Aceitar essa dor, metade de mim são os sonhos que a gente sonhou. E como entender, como não enlouquecer? Eu sigo fugindo de mim pra não lembrar mais de você. E Jader, pra não lembrar mais de você, aqui no nosso Conexão Sertaneja, que tá especial nessa quinta. Vamos com mais sucessos? Diego Ricardo, Não Posso Amar por Nós Dois. Olha pra mim pela última vez. Se eu chorar, não quero piedade. Vai embora de uma vez. Se quer assim, então tudo bem. A dor no meu peito só o tempo apaga.

descobri que minha tia das férias vai viajar. E que o de sobrinho cuida da minha casa. Virei na festa, não faz festa, não pense em trazer mulher. Essa casa é de família, respeito seu tio Zé. Quando levei ali o marido no aeroporto, já voltei sorrindo quase louco, louco. Fui na agenda, só as datas, comprei tudo de bebê. E a festa aqui em casa vai até o amanhecer. Venha, venha, venha, venha. Vai ter uma resenha na casa da minha tia. Durante a férias vai ter festa todo dia. Vai rolar um pega-pega, beija-beija, sedução. Venha, venha no embalo, vê se tira essa pressão. E venha, venha na resenha na casa da minha tia. Durante a férias vai ter festa todo dia. Vai rolar um pega-pega, beija-beija, sedução. Venha, venha no embalo, vê se tira essa pressão. E venha, venha na resenha na casa da minha tia. Durante minha férias vai ter festa todo dia. Vai rolar o pega-pega, beija-beija, sedução. Venha, venha no embalo, vê se tira sua pressão. Venha, venha na resenha na casa da minha tia. Durante minha férias vai ter festa todo dia. Vai rolar o pega-pega, beija-beija, sedução. Venha, venha no embalo, vê se tira sua pressão. E venha, venha, venha, venha. Você tira sua pressão, venha, venha na resenha na casa da minha tia. Você gostou, faz barulho? Humberto e Ronaldo, resenha na casa da minha tia. Que música legal essa do Humberto e Ronaldo, hein? Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo de novo. Daqui a pouco a gente volta com mais sucessos. A gente volta. Daqui a pouco, você vai ouvir. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Ótima quinta pra você. Como é que sou sertaneja? Mato Grosso e Matias, simples assim. Simples assim. Você se afastou da minha vida, feito um barco em despedida, nem acenou pra mim. Simples assim. Eu tinha desenhado o seu rosto tatuado no meu corpo, frases de um amor sem fim. Simples assim. Eu resolvi tirar você do braço, arrancando um pedaço como a parte mais ruim. Simples assim. Dói te arrancar da minha pele, mas a dor que mais me fere é te apagar dentro de mim. Você vai ficar no coração, feito digitais que não vão apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que jamais alguém vai conseguir notar. E você ainda está aqui, nos momentos de tristeza e de prazer, na hora de acordar e de dormir. Meu primeiro pensamento é pra você. Você vai ficar no coração, feito digitais que não vão apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que jamais alguém vai conseguir notar. Que você ainda está aqui, nos momentos de tristeza e de prazer, na hora de acordar e de dormir. Meu primeiro pensamento é pra você. Que você ainda está aqui, nos momentos de tristeza e de prazer, na hora de acordar e de dormir. Meu primeiro pensamento é pra você.

você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe. Porque eu dou prazer, meu sistema é diferente. O trem ferve, o sangue é quente, a madeira vai gemer. Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra morrer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem ferve, o sangue é quente, a madeira faz gemer. Conexão Sertaneja, as Mina Pira. Sem dinheiro basta eu, sem futuro basta eu, derrapado basta eu. Tô cansado de sofrer, de trabalhar pra morrer. Mulher tem que ter o meu. Já casei 4 vezes, não perdi a esperança. Vou casar de novo, eu tô querendo uma herança. Quero um sogro bonado e uma sogra embocada, e um cunhado puteiro, um gastador de dinheiro que me leva pra noitada. Sem dinheiro basta eu, sem futuro basta eu, derrapado basta eu. Tô cansado de sofrer, de trabalhar pra morrer. Mulher tem que ter o breu. E aí, Racine? Você acha que o Eduardo Costa pega? Pega demais da conta. O homem é forte. Aô, meus amigos Racine e Rafael. Rapaz, mulher tem que ter o breu, mas eu não tô escolhendo mais não. Tô pegando qualquer um. Eu já casei 4 vezes, já perdi a esperança. Vou casar de novo, eu tô querendo uma herança. Quero um sogro bonado e uma sogra invocada, um cunhado puteiro, gastador de dinheiro e me levar pra noitada. Sem dinheiro basta eu, é. Sem futuro basta eu, derrapado basta eu. Tô cansado de sofrer, de trabalhar pra morrer. Mulher tem que ter o breu. Fala pra mim, vai. Sem dinheiro basta eu, sem futuro aqui é só eu. Sem futuro basta eu, pelo amor de Deus. Derrapado, se não tiver o breu, basta eu. Tô cansado de sofrer, de trabalhar pra morrer. Mulher tem que ter o breu. Sem dinheiro, basta eu, é. Sem futuro, basta eu. Vocês dois também. Derrapado, basta eu. Tô cansado de sofrer, de trabalhar pra morrer. Mulher tem que ter o breu. Se não tiver o breu, Racine Rafael. Se não tiver o breu, bora na manhã. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Então chora, coração, tá doendo nesse peito, não tem jeito não. Se já não tem solução, o jeito é encontrar um rumo que me tire dessa confusão. Sai dessa, coração. Essa paixão entrou no peito, não deu pra evitar. Eu tô vivendo desse jeito, eu não vou negar. Que eu tô apaixonado, eu só te quero aqui. Desde a primeira vez que eu te vi, pensei que fosse uma miragem, uma ilusão. Pensei que fosse sacanagem. sacanagem do meu coração, e só brigar comigo, me deixando em perigo. Oh, oh, oh, oh. É papo, isso não é bobagem, não é brincadeira. Eu quero ficar do seu lado pela vida inteira. Que eu vim aqui só pra te dizer, eu tô apaixonado por você. Pra evitar, eu tô vivendo desse jeito, eu não vou negar. Eu tô apaixonado, eu só te quero aqui. Desde a primeira vez que eu te vi, pensei que fosse uma miragem, uma ilusão. Pensei que fosse sacanagem do meu coração, só brincar comigo, me deixando em perigo. Eu quero ficar do seu lado pela vida inteira. E eu vim aqui só pra te dizer. Pensei que fosse uma miragem, uma ilusão. Pensei que fosse sacanagem do meu coração, e só brincar comigo, me deixando em perigo. Oh, oh, oh. É fato, isso não é bobagem, brincadeira. Eu quero ficar do seu lado pela vida inteira. Que eu vim aqui só pra te dizer que eu tô apaixonado por você. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Passou rasgando e levou dentro do meu peito tudo que tinha de você. Um vento forte arrastou tudo, todas as lembranças suas que jamais vou reviver. E o tempo fechou na minha mente, e agora estou perdido sem as lembranças de você. Vou esperar o sol aparecer e tentar recuperar tudo que tinha de nós dois. Vou dar a volta nesse vendaval e vou mandar todo esse mal vir pra bem longe daqui. E nada como um dia após o outro, só vai brilhar novamente, vai trazer você pra mim. Vou dar a volta nesse vendaval e vou mandar todo esse mal vir pra bem longe daqui. E nada como um dia após o outro, só vai brilhar novamente, vai trazer você pra mim. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh. Um vendaval passou rasgando e levou dentro do meu peito tudo que tinha de você. Um vento forte arrastou tudo, todas as lembranças suas que jamais vou reviver. O tempo fechou na minha mente, e agora estou perdido sem as lembranças de você. Vou esperar o sol aparecer e tentar recuperar tudo que tinha de nós dois. Vou dar a volta nesse vendaval e vou mandar todo esse mal ir pra bem longe daqui. E nada como um dia após o outro, só vai brilhar novamente, vai trazer você pra mim. Vou dar a volta nesse vendaval e vou mandar todo esse mal ir pra bem longe daqui. E nada como um dia após o outro, só vai brilhar novamente, vai trazer você pra mim. Vou dar a volta nesse vendaval e vou mandar todo esse mal ir pra bem longe daqui. E nada como um dia após o outro, só vai brilhar novamente, vai trazer você pra mim. Yeah. Yeah, oh, oh, oh.

lado de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Vida. Daniel, maravilha aqui no Conexão Sertaneja. Quanta música, quanto sucesso! Quer mais? Essa é romântica. Breno e Caio César, Londres. Acordei, o sol ainda não apareceu. Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender. Um ano parece 10 anos longe de você. A saudade era demais, por favor devolva a paz que eu sentia com você aqui. Tudo é maravilhoso, mas sem você não é perfeito. Londres ficaria com você, bem mais bonita ficaria com você, mais colorida ficaria com você. Yeah, yeah. Londres ficaria com você, bem mais bonita ficaria com você, mais colorida ficaria com você, com você. Acordei, o sol ainda não apareceu. Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender. Um ano parece 10 anos longe de você. A saudade era demais, por favor devolva a paz que eu sentia com você aqui. Tudo é maravilhoso, mas sem você não é perfeito. Londres ficaria com você, bem mais bonita ficaria com você, mais colorida ficaria com você. Yeah, yeah. Londres ficaria com você, bem mais bonita. Mais colorida ficaria com você. Com você. Londres ficaria com você, bem mais bonita ficaria com você, mais colorida ficaria com você. Com você. Conexão Sertaneja. Absolutamente o melhor. Solte o seu corpo, vem pra cá dançar. Aqui tá muito bom, só falta você chegar. Galera tá curtindo, a festa vai bombar. Eu tô te esperando, então vem pra cá. Aqui tem emoção, som vai rolar, muita pegação, quem quiser vai beijar. Cheiro de sedução se mistura no ar, essa adrenalina me faz suspirar. Então dance, cole o seu corpo no meu, o seu cheiro me enlouquece, meu Deus, eu não consigo segurar, vou ter que te deixar. Então dance, cole o seu corpo no meu, o seu cheiro me enlouquece, meu Deus, eu não consigo segurar, vou ter que te beijar. Então dancinha,

Sei que você tá carente, o seu olhar não mente, você também tá me querendo. Você quer descrição? Fala na minha então. O que acontece entre a gente ninguém vai saber. Deixa como pensar, não quer especular. Eu te prometo, vai ficar entre eu e você. Quero colate, cheio de beijinho, carinho, pode apostar. Eu vou te enlouquecer, vai ser loucura, um Deus acuda, ninguém me segura. Eu só quero você. Vou te levar no escurinho da balada. Vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto pra ninguém. Vou te levar no escurinho da balada. Eu vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto pra ninguém. Eu tô sabendo, tem um monte de grilo na cabeça, eu te entendo. Sei que você tá carente, o seu olhar não mente, você tá me tá querendo. Você quer descrição? Fala na mim então. O que acontece entre a gente ninguém vai saber. Deixa o povo pensar, quer especular. Eu te prometo, vai ficar entre eu e você. Quero colar, te encher, beijinho, carinho, pode apostar. Eu vou te enlouquecer, vai ser loucura, um Deus acuda, ninguém me segura, só que eu só quero você. Vou te levar pro escurinho da balada. Vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto pra ninguém. Vou te levar pro escurinho da balada. Eu vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto. Balada, vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto. Vou te levar pro escurinho da balada. Eu vou te mostrar como é minha pegada. Vou te amar, vem amar você também. Fica sossegada que eu não conto, que eu não conto. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Ferrou! Eu vou sair com meu parceiro pra balada. Só que vou escondido sem a minha namorada. Tiro a aliança que é pra não poder perder. E hoje eu tô solteiro, ninguém pode perceber. Eu já cheguei causando camarote cheio de gata. Boto sua pulseira pra ser identificada. Eu tô selecionando, só quero a separada. E depois da balada é sem foco lá em casa. Hoje tem, hein, parceiro, tá louco. Apaga aquela foto que postou no Instagram. Se a minha mulher pega, eu tô ferrado amanhã. Parceiro, cachorro, apaga aquela foto, dá pra ver que eu tô atrás. Se a minha mulher pega, como é que faz? Cê tá louco, João Pedro, assim minha casa cai. Hoje eu vou sair com meu parceiro pra balada. Só que vou escondido sem a minha namorada. Tiro a aliança que é pra não poder perder. E hoje eu tô solteiro, ninguém pode perceber. Eu já cheguei causando camarote cheio de gata. Bota sua pulseira pra ser identificada. Eu tô selecionando, só quero a separada. E depois da balada é sem foco lá em casa. E aí, parceiro, tá louco? Apaga aquela foto que postou no Instagram. Se a minha mulher pega, eu tô ferrado amanhã. Parceiro, cachorro, apaga aquela foto, dá pra ver que eu tô atrás. Se a minha mulher pega, como é que faz? Eu tô beijando no cantinho escondidinho no escurinho. De repente eu vejo flash. Eu tô beijando no cantinho escondidinho no escurinho. De repente eu vejo flash. Ferrou! Apaga aquela foto que postou no Instagram. Se a minha mulher pega, eu tô ferrado. Parceiro, cachorro, apaga aquela foto, dá pra ver que eu tô atrás. Se a minha mulher pega, aí, parceiro, tá louco. Apaga aquela